já tá tudo preparado. Hoje o pau vai quebrar. Fogo se apaga com fogo, é tempo de gastar. A chiota tá ligando e eu tô só recusando. Vendo um monte de novinha na minha frente quicando. Já tá tudo preparado, hoje o pau vai estourar. Fogo se apaga com fogo, é tempo de gastar. A chiota tá ligando e eu tô só recusando. Vendo um monte de novinha na minha frente quicando. Vendo um monte de novinha na minha frente quicando. Derramando uísque. Ó, quem chegou? O rei do pix. O pai tá dando aula de como ser feliz. Ó, quem chegou? O rei do pix. Comandando dinheiro. Derramando uísque. Ó, quem chegou? O rei do pix. O pai tá dando aula de como ser feliz. Ó, quem chegou? O rei do pix. Tá tudo preparado, hoje o pau vai quebrar. Fogo se apaga com fogo, é